Deus ordena o mal, tem que ceder. Quando Ele ordena, o impossível faz acontecer. O morto ressuscita e o coxo faz andar. O enfermo é curado e se levanta pra glorificar. Faz nascente em terra seca, da rocha faz água correr. Como nuvem em meio do seu povo, Ele está com seu poder. Mesmo no vento contrário, Ele está sempre ao seu lado. Quem se levanta contra ti, se levanta pra cair. Jericó vira migalha. Quando Ele fala, a terra treme e se abala. Quando Ele fala, as cadeias são rompidas. Ele é Deus. As plantas e ferrolhos totalmente destruídos. Quem está com Deus nunca jamais será vencido. Se alegre e cante, pois chegou a sua vez, sua hora de vencer. Aqueles que perseguem estão sendo perseguidos. Jurou derrota, está vendo teu sorriso. Se prepare para o que vai acontecer. A vitória de Deus pra você. Faz nascente em terra seca, da rocha faz água correr. Como nuvem meio do seu povo, Ele está com seu poder. Jericó vira migalha. Quando Ele fala, a terra treme e se abala. Quando Ele fala, as cadeias são rompidas. Ele é Deus. As trancas e ferrolhos totalmente destruídos. Quem está com Deus nunca jamais será vencido. Se alegre e cante, pois chegou a sua vez, sua hora de vencer. Aqueles que perseguem estão sendo perseguidos. Jurou derrota, está vendo teu sorriso. Se prepare para o que vai acontecer. A glória de Deus pra você. Quando Deus ordena, quando Ele fala, a terra treme e se abala. Quando Ele fala, as cadeias são rompidas. Ele é Deus. As trancas e ferrolhos totalmente destruídos. Quem está com Deus nunca jamais será vencido. Se alegre e cante, pois chegou a sua vez, sua hora de vencer.